nos punhos. Verbais rimando, só rimas com testemunhos. Reais como a minha cara no avesso. Versos são como religião, se eu converto. Uma legião de MCs em cada cromossoma, MCs nascem como processo. Big Bang em que eu sou a matéria, expressa a relação da arte na biosfera. Minhas vibrações neuróticas abrem portas do tempo, onde os rappers vêm suas amas mortas. Vêm em campos de força pela ação do verbo intenso, sob a fricção do meu intelecto. Peso pesado acima dos demais, assimétrico na rima acima dos demais. Your arm is too short, the box we got. Nem que vês com toda sorte, é o que tu não podes, que tu não sobes. Sugo-te como um buraco negro, porque tudo rap manda-te para um buraco negro. Cegos auditivos enxergam através dos sons, sem conservantes nem aditivos. Rimas minhas visões sobre o universo, universo sem fins, o meu planeta. No fundo sou um deus disfarçado de poeta. Imagina os íris com uma caneta, não enxergas com a íris, não tiveres mente aberta. Aperta no play e serás abduzido e induzido a estados mentais nunca antes atingidos. Tchau, bro, pardon, tchau. Andando por essas ruas com a minha mente sempre em grande plano. Hip hop é arma na mão, sou bairrista cigano. Porta pro tarantula, seguro o microfone e ataca. Manipula a merda toda, mesmo que esse instrumento mata. Cada kiko uma tarola, são chicotadas de matraca. Assustei o instrumental sem lhe dar um pouco da minha vodka. Representa a cultura, trago de boas vibrações. Não me coloques à prova de todas essas arrigações. É com calada que mando, milhares de balas em meu barril. Então não criticas o meu rap, se é de ouvires o meu vinil. Perceberás que esse rap não é brincando para o conforto. Aqui em baixo organizado, subterrâneo não está morto. Hiroshima na rima, pensamentos são obras-primas. Obras primas como Budas nem Tanganica. Vens bater de frente, mano, a gente não brinca. Não há espaço para rapistas, tapazistas e malabaristas. Estigmas, a.k.a. o ilusionista. Saliva corrosiva como nitroglicerina. Língua afiada como espadas, rasgo galáxias. Versos chamados como medicamentos para a malária. Terapia de choque para essas mentes partidárias. Liricistas, biafras como crianças na Somália. Tilo nas ruas de Valhalla e trago cabeças deles como troféus para a batalha. I'm back to represent com vestígios do otimismo. Deixo rappers para trás, travo batalhas com espíritos. Qual foi? Nosso rap é niggas, esse é cínico. Cai no veredito, para esquecidos deixa explícito. Como é que o bicho pega e o pipo vai ao delírio? Mas eu vou com prego fundo e não brando com elogios. Tropa armada até os dentes e pronto para a ofensiva. Falta-vos amor umbila para me arrepiar espinha. Incompreendido por papagaios que pintam vestuários. Passei lexicógrafo, agora trago dicionários. Absorva que o cenário estás diante de mercenário. Nem chega essa atitude do meniga ordinário.